Olá, caro ouvinte, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais uma edição do Domingo à Tarde, aqui na sua Rádio Antena Web. Este é o seu programa que vai para o ar sempre entre as 16 e as 19. Hoje a começar às 4h12, devido a uma extensão do Times, mas cá estamos, agora então para lhe trazer as musiquinhas para que a sua tarde de domingo corra pelo melhor. E vamos começar esta tarde de forma bem calminha com I Turn To You, de Christina Aguilera, depois How To Say Alive, na voz dos The Fray, e ainda vamos ficar com mais dois temas que eu tenho a certeza que irão ser do seu agrado. Vamos ouvir em primeira instância Diana Krall, e depois, ou melhor, a terceira música de Diana Krall, e a quarta chama-se One in a Million, um no milhão. E são estas quatro músicas que vão abrir a emissão de hoje do Domingo à Tarde, numa tarde que eu espero que seja agradável e tranquila para si. Vamos à música, até já! When I'm lost in the rain. In your eyes I know I'll find the light to light my way. When I'm scared, losing ground, when my world is going crazy, you can turn it all around. And when I'm down, you're there pushing me to the top. Yeah. Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. Smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. As he goes left and you stay right. Between the lines, fear and blame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. And I put out, stayed up with you all night. Had I known how to stay alive. Let him know. After all, you do know best. Try to slip past his defense without granting innocence. Lay down a list of what is wrong, things you told him all along. Pray to God he hears you, and pray to God he hears you. Sintonia.

I've been searching for someone to hear my love. And when I thought that all the hope was gone, I smiled, there you were, and I was gone. Possible. No one could hurt me, it was my game until I met you, baby, and you were the same. And when you think this is one thing I want to choose, because the funny thing about it is I like to show. I like it when it's difficult, I like it when it's hard, and you know it's worth it till you find your heart. You find your heart. Vamos ficar com mais 4 músicas nesta emissão do Domingo à Tarde. Vamos agora ouvir mais 4 temas que espero que sejam do seu inteiro agrado. Lift Me Up, de Kate Voigelá, é a artista que se segue. Vamos depois ficar com Semavi, de Salvatore Adamo. Vamos recordar também Hey Jude, dos Beatles. E de 1998, recordamos, ou melhor, de 1999, recordamos o tema Todo o Tempo do Mundo, na voz de Rui Veloso. E desta forma vamos prosseguindo a emissão de hoje, deste dia 27 de junho de 2010, esta emissão do Domingo à Tarde. Vamos à música. Até já. Worth having. Quand parfois

Podes vir a qualquer hora, cá estarei para te ouvir. O que tenho para fazer? Posso fazer a seguir. Podes vir quando quiseres. Já fui onde tinha que ir. Resolvi os compromissos. Agora só te quero ouvir. Podes me interromper e contar a tua história. Que aconteceu a tua pequena glória, o teu pequeno troféu. Todo o tempo do mundo para ti, tenho todo o tempo do mundo. Tempo em que julguei que o valor do que fazia era tal que o seu parasse, o mundo à volta ruía, e tu vinhas e falavas. O tempo é tão relativo. Podes vir por um abraço, podes vir sem ter motivo. Tens em mim o teu espaço. Agora ficar com mais 4 temas nesta emissão do domingo à tarde. Deixa-me só dizer, então, deixa-me só, aliás, perguntar-lhe o que é que achou hoje da estreia do Café com Música. Gostou do programa? Gostou do resultado final? Gostou da nossa aposta? Eu espero que tenha gostado e que goste igualmente do Ouro e Platina, programa que vai estrear hoje na Rádio Antena Web às 21h. Vamos, entretanto, estamos à procura de mais novidades, de mais programas para si, e estamos também a dizer-lhe que, entretanto, vamos ficar com mais 4 músicas. É verdade, vamos ficar com mais 4 músicas, músicas que talvez até nunca tenha ouvido aqui nestas emissões do domingo à tarde, e que eu espero que agora, que as ouça. que se tornem elas em maiores motivos para ficar ligado connosco. Os Mini Rapperton, com uma música que é conhecidíssima, dispensa apresentações até. Vamos depois chegar com o Milênio, o tema Mundo Escuro, e os Westlife, A Lay My Love On You. Vamos finalizar com Tânia Mara e o tema Se Quiser, da telenovela Páginas da Vida. É desta forma que vamos para a seguinte emissão, no domingo à tarde, para esta tarde de 27 de junho de 2010, em que eu, Carlos Bonaparte, estou aqui para lhe fazer companhia e lhe dar muita música. Só que brilhou, senti sua

Antena Web, rádio à sua medida. Agora até ao primeiro intervalo desta emissão do Domingo à Tarde. Vamos ficar com mais 4 músicas, entretanto, e que então vão levar até ao bloco publicitário. Vamos abrir em português, primeiro com o tema Sahara, do Expresso, um tema de 1999. Vamos depois andar um pouquinho para a frente no tempo, até 2006, para ouvirmos a voz de Duarte Rosado e o tema Leva-me Contigo na Palma da Tua Mão. Vamos depois acabar com Duffy e o tema Eric Avenue. E vamos prosseguir com Duffy e vamos acabar com uma música muito gira dos anos 60, italiana, chamada Sofia. Desta maneira, vamos depois ao nosso bloco publicitário e eu voltarei para a segunda parte deste Domingo à Tarde. Espero que a sua tarde ou domingo esteja a correr pelo melhor, que a Antena Web esteja a ser uma boa companhia para si e esperamos que, se foi até aqui, que continue a ser. Vamos, pois, à música. Até depois do bloco publicitário. Fique bem, fique com a Rádio Antena Web. Acreditar.

Antena Web tem por hábito apresentar músicas de todos os cantos do mundo. Agora, aos domingos, atravessamos o Atlântico e ouvimos Latino América. São 2 horas de um programa conduzido por Joana Santos, com música bem mexida, desde o merengue à salsa, do xaxaxá ao bolero, entre tantos outros géneros musicais da região. Aos domingos, das 7 às 9 da noite, Latino América. Antena Web apresenta Rituales Metalon Infernalion. Deixa-te levar aos extremos na Antena Web, nas madrugadas de domingo para segunda, entre as 2 e as 3 da manhã. Rituales Metalon Infernalion. Na Antena Web. Olá, caro ouvinte, seja bem-vindo à segunda parte deste domingo à tarde aqui na sua rádio Antena Web. Vamos continuar nesta emissão, tranquila e calmamente, emissão de 3 horas, emissão que começa sempre às 16 e acaba ali bem pertinho das 19 horas. Vamos prosseguir com mais 4 músicas, agora os OBK e o tema De Que Me Sirve Llorar, ainda Cláudia Sierra com Eternamente Tuya, vamos ainda ouvir Survival e acabar em beleza com os Il Divo e o tema Hero. Estes são os 4 temas que nos vão acompanhar nos próximos minutos, em que eu espero que a Antena Web se torne ainda mais na sua agradável companhia. Necesito mucho más.

sabes el final. Echa susto lo que les así la vida es. Cuando naces ya te expones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y en cada página el amor nos convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Se arriesguen por amor, pero tú tienes la fe, eso lo es todo. No decaigas, que vivir es aprender, y no hay nada que temer si crees en el corazón nos enseña que hay temor, y hay fracasos y maldad, y hay batallas que ganar, y en cada página el amor los convierte en luchador, y descubres lo común, no hay un héroe como tú. Vamos prosseguindo nesta emissão, agora vamos ficar inteiramente em português. Vamos ficar primeiro com Tony Carreira e o tema É Melhor Dizer Adeus, um tema que fez parte de uma telenovela chamada Tu e Eu. A música, aliás, era a mesma música de entrada e de fecho da novela. Vamos depois ficar com Uma Rosa e um Beijo, na voz de José Malhoa. Vamos ainda trazer-lhe um tema chamado Flamengo da Perdição, na voz de Jorge Ferreira. E vamos acabar com uma mensagem muito bonita que Ágata deixa aos Soldados da Paz. A música tem mesmo esse nome, Soldado da Paz. E é desta forma que vamos encerrar esta seleção de 4 músicas que, cuidadosamente, eu escolhi para si. Já sabe como é que é? Na Antena Web, todos os programas são de autor, mesmo até aqueles que não têm propriamente locução, como é o caso do Ouro e Platina. São programas de autor, somos nós que estamos deste lado, empenhados em trazer até si a melhor música. Não gostamos de debitar música, não é nossa panagem, de forma nenhuma. E este Ouro e Platina mesmo porque pronto, é daqueles programas de domingo que não... Pronto, nem dá muito a ouvir, nem dá muita vontade de ouvir falar, não é? Então a gente, para não estar a perturbá-lo com as nossas conversas, trazemos-lhe a música. Ora bem, vamos então prosseguir então com esta emissão, com estes quatro temas. É melhor dizer adeus do Tony Carreira. José Malhoa com Uma Rosa e Um Beijo. Flamengo de Perdição de Jorge Ferreira. E ainda então para finalizar, O Soldado da Paz na voz de Ágata. Tenho então a continuação de uma ótima tarde, sempre na companhia da Antena Web. E discordando do Tony Carreira, por muito bom artista que ele seja, há que discordar. O melhor é dizer adeus, nada disso. O melhor é ficar por esse lado e ouvir as músicas que eu escolhi para si. Nós vivermos cada um por si, lado a lado com ninguém, só fingindo que está tudo bem. Não dá mais para disfarçar, um de nós tem mesmo que falar. E cara a cara vamos decidir qual a vida que queremos seguir. Ou fazemos reviver o sentimento que ainda se tem. Não há mais nada a fazer, sabemos bem. Vamos tentar novamente, senão tu e eu. É melhor dizer adeus. Nesta condição não dá mais para continuar. Um de nós tem mesmo que gritar. E frente a frente vamos assumir o caminho que queremos seguir. Ou fazemos reviver o sentimento que ainda se tem. Não há mais nada a fazer, sabemos bem. Vamos tentar novamente, senão tu e eu. É melhor dizer adeus. Vamos salvar para sempre este amor teu e meu. Ou é melhor dizer. Yeah.

que o país muitas vezes insiste em esquecer. Também esquece que dá tudo e que nada ganha. Por isso chegou. Vamos prosseguindo a nossa emissão e agora trago-lhe mais 4 temas que espero que sejam do seu agrado. I'm Your Man, de Wham, o antigo conjunto de George Michael, aliás, do qual ele era vocalista. Vamos ainda ficar depois também com... Vamos recordar Hermano José e Carlos Paião com o tema Para as Sogras que Encontrei na Vida. Vamos ainda ficar com Bryan Adams e acabar com Natasha Saint-Pierre e o tema Je t'aime encore. Desta forma, a sua tarde de domingo, de dia 27 de junho de 2010, vai prosseguindo, e nós esperamos na Rádio Antena Web, continuar a ser a sua preferência. I know I'll make you happy with the woman that you never had. Baby.

Volta para levar até mais um bloco publicitário. É o segundo que nos levará até à terceira e última parte deste domingo à tarde. Vamos ficar com quatro músicas que nos vão acompanhar até à terceira parte. Vamos ficar primeiro com a voz de Tony de Matos e o tema Sul da Noite, Filho Noite. Vamos depois prosseguir também em português. Vamos ficar com António Calvário e o tema Chorona. Vamos depois ouvir o tema Mais Bonita Que Ninguna, recordando Marisol. E Nuestro Pequeno Mundo interpretam Inês, Inesita, Inês. Estes são os quatro temas que ouvirá já de seguida, assim que eu acabar de falar. Depois suceder-se-á um bloco publicitário pequeno, que lá está. E nós voltaremos então para a terceira e última parte. Aí vamos ficar 100% em português. Mas para já, são mesmo estes quatro temas que incluem duas vozes masculinas e duas vozes femininas, duas portuguesas, duas espanholas, se bem que não é extra pequeno mundo, é mais um grupo de papamento, mas pronto, mas a voz predominante é infantil. Eu estava aqui a pensar, não é extra pequeno mundo, reporta um bocadinho ao infantil, mas não é. Mas pronto, mas a voz que mais predomina nesse grupo é uma voz feminina. Vamos então à música, eu volto depois dos comerciais. Até já! Sou da noite, um filho noite. Trago ruas nos meus dedos para contarem os segredos aos altos campos do amor

Depois vamos ouvir foram prosas, na voz de Manuela Moura Guedes. Vamos prosseguir ainda com os Sétima Legião e Sete Mares, é o tema que vamos escutar. Para finalizarmos com Lara Lee e o tema Telepatia. E vou voltar depois para continuarmos esta emissão. Até já! Sempre tem Antena Web, a loucurofonia à distância de um clique. Sintoniza-te. Oh, Adivinho o que estás a pensar. Vim do outro lado do mar. Talvez um dia volte, não sei. Mas penso em ti, acredita. Adivinhei-te em segundos, onde jurámos eternidade. E é sorrir de você. Seguindo nesta emissão, vamos a quatro músicas que vão anteceder às minhas despedidas. Vamos ficar em primeiro com a música de Pedro Abrunhosa, Lua. Depois, Lua, Feiticeira Lua, de Jorge Fernando. Foi propositado, foi. Depois ficamos com Isabel Silvestre e o tema A Gente Não Lê. Por fim, Volta Marinheiro, na voz de Né Ladeiras. São dois grandes nomes, ou são quatro grandes nomes, melhor dizendo, do panorama musical português. Jorge Fernando também se destaca agora como cantor, mas em tempos destacava-se por ser guitarrista da Amália Rodrigues. Agora que ela já não se encontra entre nós, infelizmente, damos voz a este senhor da música. E são estes os próximos quatro artistas, são estes os próximos quatro temas que tocam já a seguir nesta emissão do Domingo à Tarde na Rádio Antena Web. Sem saber para onde vou, chamo por ti na sombra das ruas, mas só a lua sabe quem eu sou. Lua, lua, eu quero ver o teu brilhar. Lua, lua, lua.

o olhar dos namorados como se fossem pecados teus olhidos ao luar. Assim não dá, lua. Tiras o dourado ao trigo pão, mas fazes brilhar o chão onde o pobre vai deitar. Assim não dá, lua. Lua, feiticeira nua, a noite é toda tua. Lua, feiticeira nua, a noite é toda tua. Lua, guias os homens nos oceanos, mas na terra há tantos anos não os consegues guiar. Assim não dá, lua. Briga que o teu brilho seja a lança onde a fé, o amor e a esperança fira o peito a quem mandar. Assim não dá, lua. Lua, feiticeira nua, a noite é toda tua. Lua, lua, feiticeira nua, a noite é toda tua. Lua, lua, feiticeira nua, a noite é toda tua. Lua, lua, feiticeira nua, a noite é toda tua. Lua, lua, feiticeira nua, a noite é toda tua. Lua, Antena Web, sintoniza-te. Thank you. mas não quebrar a tradição que dos nossos avós já vem. Oh, Eis que chega a hora de nos despedirmos desta emissão do Domingo à Tarde e vamos fazê-lo em grande. Vamos acabar com o GNR, eles que também de uma vez cantaram juntamente com Isabel Silvestre, o tema Pronúncia do Norte, mas não é esse que vamos ouvir. Vamos ouvir um clássico deste grupo, que já existe há muitos anos. Vamos ficar com o tema Dunas. É desta forma que vamos encerrar a emissão número 21 do Domingo à Tarde, que foi para o ar nesta tarde de 27 de junho de 2010, e é um programa que vai provar sempre entre as 16 e as 19. Da minha parte é tudo. Eu espero ter a continuação de uma ótima tarde. Já a seguir, Joana Santos arranca com mais um Latino América. Fique bem, fique com a Antena Web. Um forte abraço e já sabe, não perca às 21 horas também a estreia de Ouro e Platina. Um forte abraço. Até para a semana. Camas salgadas.